quem vive no campo, cada experiência é uma chama que ilumina o caminho para o conhecimento. Está começando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. Oi, gente, eu sou Elca Macedo. Olá, e eu sou Daniel Ferreira. A partir de agora, o Candeeiro está no ar. Através das ondas do rádio, vamos contar histórias de transformação e experiências que vêm mudando a realidade do semiárido. São exemplos e alternativas de convivência com a região que deram certo. E hoje, inspiram muita gente a viverem com mais dignidade no semiárido. E assim, essas experiências vão alumiando a região de sabedoria, criatividade e boas práticas. A história que vamos contar não é só de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira. A experiência de hoje vem lá do sítio Carrasco, no município de Esperança, no semiárido paraibano. Por meio de uma metodologia voltada para a educação contextualizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Adelino dos Santos, professores, pais e alunos mudaram a forma de pensar e de olhar para a comunidade. Essa concepção de educação se dá numa interação entre o conhecimento científico e o saber popular, dando sentido à vida das pessoas a partir do lugar onde elas estão. Verdade, Daniel. O saber popular são as experiências, as práticas e as vivências do dia a dia das famílias agricultoras. Muitas vezes, esses conhecimentos vêm de geração em geração, através dos seus pais e avós. Isso mesmo, são saberes que estão na oralidade, que não são registrados pela educação formal e científica, mas que dão certo e transformam a realidade da região. A educação contextualizada para a convivência com o semiárido busca unir escola e comunidade, saber e necessidade, conhecimento e desenvolvimento para provocar mudanças na realidade. E foi isso que aconteceu no sítio Carrasco. A educação do campo contextualizada mudou a vida e a realidade da comunidade e da escola. A professora Maria José Corrêa conta como a iniciativa começou a partir de uma parceria entre a organização ASPTA e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município. Iniciou com uma secretária que trabalha no sindicato, né, dos Trabalhadores Rurais de Esperança. E aí ela era aqui do setor e ela já fazia um trabalho junto à ASPTA. Então ela decidiu falar com a gente e perguntar se a gente aceitava trazer esse trabalho aqui para a escola, né, do Carrasco. E aí a gente teve uma reunião e foi explicado tudo como era, funcionava direitinho. E a gente aceitou e até então estamos aí, ainda envolvidas. Na sala de aula, as crianças debatem e interagem com temas relacionados ao cotidiano delas e da família, através dos mutirões, que são momentos lúdicos e práticos. Entre os conteúdos abordados estão cuidado e armazenamento de água, sementes crioulas e abelhas nativas, como explica a professora Maria José. São conteúdos que a gente já trabalha, né? E aí, com essa ajuda da SPTA, elas vêm, fazem a reunião, e aí a gente escolhe o tema, quer dizer, elas já trazem o tema, né? E aí a gente complementa com aquilo que a gente já trabalha, e tem o dia dos mutirões, que elas vêm, o pessoal da SPTA, do sindicato, junto com os alunos, às vezes alguns pais vão participar, e nesse dia do mutirão, a gente vai mostrar todo o trabalho que foi feito, né, com aquele assunto. Já trabalhamos sobre a água, sobre as sementes, e o último agora foi sobre as abelhas. E aí, nesse dia é um dia diferente, né, para a criançada. É um dia em que se tem apresentações assim, teatrais, né, exibição de vídeos. E um trabalho assim, um dia bem diferente, mas que antes a gente já tem trabalhado com eles o assunto, e nesse dia a gente expõe, né, faz a exposição de todo aquele trabalho que a gente já tem feito. Estamos apresentando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. chegada do projeto Cisternas nas Escolas na região teve como proposta também a discussão da educação do campo contextualizada, envolvendo os pais e os alunos. O projeto viabilizou a construção de cisternas de 52 mil litros, numa parceria da SPTA, Polo da Borborema e Articulação Semiárido Paraibano. Essa concepção de educação trouxe os pais dos alunos para dentro da escola, como relata uma das mães e educadora, Geusa Frutuoso. Os pais vinham para dar os seus depoimentos, tipo, como era a agricultura, como que eles trabalhavam. Então, eles vinham para a escola para também contribuir com o ensino das crianças, né, na aula prática, por exemplo. Então, os pais, eles ajudavam também. E as crianças a gente levava para a agricultura, para o roçado, para a questão da água, para ver como era que estava a questão da água, a questão do desmatamento. Notamos que as crianças, elas valorizavam, sabe? Elas passaram a valorar o trabalho dos seus pais, o trabalho que a comunidade desenvolvia. E isso no dia a dia, no cotidiano da escola, a gente notou essa mudança. As crianças também passaram a ter aulas práticas no roçado das famílias da comunidade. A aluna Hanali dos Santos, de 10 anos, fala entusiasmada do novo modelo de educação, que modificou o ensino-aprendizagem e a forma de perceber a comunidade onde ela vive. É muito bom porque vem pessoas divertidas e faz bastante coisas diferentes. Melhorou bastante a nossa maneira de entender o assunto que está sendo trabalhado, através de conversas sobre o que estamos estudando e as atividades que levam para realizar em casa. A lição dessa experiência de educação do campo contextualizada vai muito mais além da sala de aula. As crianças passaram a enxergar a comunidade como um lugar delas, cheio de descobertas e novas perspectivas. Educadores, pais e alunos passaram a perceber também o campo como um território de possibilidades e dignidade para viver. É dessa lição de vida que a professora Maria José tem orgulho de relatar. A melhor lição que a gente tira é, por exemplo, é o objetivo, o incentivo, né? O incentivo da criança ou adolescente permanecer na comunidade onde ele vive. Ele saber que ele tem opções de viver ali sem precisar sair para outras cidades, para a cidade grande, né? Tem opções de viver bem na zona rural, assim como seus pais viveram de uma maneira, mas aí ele já está aprendendo uma nova metodologia de como trabalhar, e nem sempre é preciso sair da comunidade para viver, para conseguir uma vida melhor lá fora, né? Isso a gente vê que é um incentivo e é o nosso maior objetivo, é que essas crianças permaneçam sim nas comunidades de onde são, não assim, é que seja mais uma opção, né? Que eles não vejam só a opção de boa, de viver bem lá fora, e sim que eles possam conviver na comunidade de onde foram nascer e criados. E assim, a experiência da escola do Sítio Carrasco tem contribuído para que o saber popular das famílias agricultoras do semiárido seja multiplicado. Além de garantir que os filhos e as filhas dos agricultores e agricultoras familiares possam ligar teoria e prática a partir do contexto em que vivem. Estamos apresentando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. Você pode conhecer outras experiências como essa e tantas outras histórias de educação do campo no semiárido através do site www.asabrasil.org.br. No portal, você também pode ter acesso a outras edições do Candeeiro, com mais experiências e histórias que transformam o semiárido. Esperamos você na próxima edição da série O Candeeiro. Você pode entrar em contato conosco. É só enviar uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, Bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco, CEP 52020-190. Pode também mandar um e-mail para a gente, asacom@asabrasil.org.br, ou ligar para o número 0 operadora 81 21 21